Você está ouvindo a Rede Clube de Rádios. ZYK 609, Rádio Clube de Marília, São Paulo, 1090 kHz. ZYK 622, Rádio Clube de Ourinhos, São Paulo, 820 kHz. Emissoras coligadas. Direção geral, Luciana Ferreira. E você que chegou agora, já nesta terça-feira preguiçosa, com esse tempinho, a gente agradece a sua audiência. A gente fecha assim, a porteira fecha às 6h30 do Ranchão do Cocoricó, e aí vem o Fala Cidade, o jornalismo integrado Clube Itaipu. E eu quero te ouvir, daqui a pouquinho, sua mensagem de texto ou de áudio aqui no Fala Cidade. História a gente tem aqui, a gente ouve aqui, a gente conta aqui no Fala Cidade. Amor a gente tem aqui, a gente sente aqui, a gente emite aqui, no Fala Cidade. Fala Cidade é mais verdade no ar, é mais carinho no lar. Fala Cidade, a minha sintonia, em qualquer lugar. A voz da esperança é parceria, união e amor, é informação, emoção e valor. Fala Cidade é coragem, diversão, utilidade, seja no campo ou na cidade. Fala Cidade é Marília, no começo do meu dia, depois do Ranchão Cocoricó. Fala Cidade, ei, a voz do povo, sempre depois do Ranchão, tenho Fala Cidade. Horas agora, 3 minutos, e a gente vem orientando já de muito tempo.